Anjos da rima, veio te profetizar. Só você acreditar, só você acreditar. Vamos lá, ha, ha. Cultura hip hop. Yeah, MC Guilherme, soltando a voz. Um abraço para no Club Boys. Ha. Cultura hip hop, eu vou te falar. Nós estamos aqui e vamos abalar. Tu não vai acreditar no que você vai ver. Os manos dançam muito, você pode crer. Então chega pra cá, vem ficar por dentro. Olha só os manos com seus movimentos, que abala toda essa estrutura. Curtir meu som, hip hop é cultura. Hip hop é cultura, eu não mexo com gangue. Cedo 100%, rap está no sangue. Mas aí irmão, é sempre desse jeito. O rap vai lutando, enfrentando o preconceito. Não importa irmão, do que adianta. O preconceito nos derruba, mas a gente se levanta. Cada vez que me derruba, me levanto bem mais forte. Tu vai ter que aguentar o meu hip hop. Vou te dizer, então se liga aí. Curta nosso som que chegou pra invadir. Anjos da rima, nova sensação. Curta o meu som que vai causar a maior explosão. Tu pelas